Atenção para o top de 5 segundos. O show da família pop está no ar. Sente só a pressão. E dá-lhe bicada violenta! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Bora, jamaicano! Pra cima! Soquinho pro céu! Soquinho pro céu! Soquinho pro céu! Só quem é de vigia, dá-lhe o soquinho! Dá-lhe o soquinho! Dá-lhe o soquinho! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe, DJ Edson! 3, 2, 1, agora! Ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, quem é filho de Deus? A mãozinha direita pra cima, a mãozinha direita, grava minha produção, grava todo mundo aí, grava, agora senhor! Toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, que é tradição! Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Torcida do Paysandu! Cadê a torcida do Bicona? Quem bota fé que o Paysandu vai subir esse ano, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. A torcida do Bicona bate na palminha da mão. Palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. E quem é do clube do Remo? Bate na palminha, torcida do Leão, torcida do Leão. E quem bota fé que o leão vai sobre, sobe, sobe, sobe, sobe, sai! Libera som pra galera do automotivo também, minha produção! Da pergunta, qual é o som dele? Sacanagem, viu, velho? Ele é aquilo! Sufi! E a nossa cúpula também tá aqui com a gente! Oh! amigo Wallace Sec, direto de Samba. Meu aniversário, meu irmão. É um aniversário meio junino. Que forró. Dá espalhinha na internet. Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no canto estrelado do céu. Eu vi um povo cantando embalado. E o quê? Como na xinga de um carrossel. Alô, DJ Juninho! Sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. Bora, jamaicano! Que lindo, criando a poeira que sai do chão, mais um rico prebebeta o coração. Pois nesse passo, o fundo arrasta a pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Sua! É que é o Pop Live, e mais atento a mocidade Live, junto à chama da fogueira. Doutor Grayson, alô enfermeiro Michael, eles gostam de romper fronteiras. E sexta-feira, doutor Grayson, conheci a maninha, viu? Riacho do navio corre pro Pajeú, e o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio caía lá no mar, pro riacho do navio. Bora no Forrozão, DJ Alisson! Dag DJ Edson! Pixixita, ô pixixita, eu tô ficando feio e você tá mais bonito. Pixixita, ô pixixita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Vi pixixita na loja do seu Albano, comprar um metro. Rapaz, a galera vem chegando de Belém. Vi do caixeiro perguntar se o... Tinha um bocado, viu? Disse que sobrava... Meu grande amigo, Clay Aventos! Um dos maiores promotores de eventos, organizadores de shows do Águia de Fogo, do estado do Pará. Clay Eventos tá aqui com a gente, é pobre, garoto! Super! Fala no Igor Ciel de Marituba! Tamo junto, hein? Cadê o Luizinho, hein? Abandonou. Chapéu que homem é senhor! Ei, negão! E o pau de sebo, velho! Eu quero me trepar no pé de fogo. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de fogo. Eu quero me trepar pra tirar coco. Aí, DJ Ellison! Depois eu quero quebrar o fogo, pra saber se o fogo é outro, pra saber se o fogo é outro. Depois eu quero quebrar o fogo, pra saber se o fogo é outro, pra saber se o fogo é outro. Meu amigo Jabal, velha guarda, ele e o grande anão. Tem gente dizendo que eu tô louco. É o grande anão, olha aí. Tira coco. Realmente eu quero tirar um soco pra depois quebrar. Pode faltar o Ellison Juninho, mas eles não falham. Realmente. Eu... Alô, que amor! Pra quebrar um soco pra saber se o soco é um. Aí o nosso amigo Artério. Amém, daí com eles. A nossa Chivas. As rainhas também. Alô, Pan! Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Depois eu quero quebrar o coco. Aí o nosso parceirão, Neguinho Pescaro. Pra saber se o coco... Esse tem moral aqui no Pop, alô, Neguinho! DJ Tadeu, DJ Nildo, DJ Juninho também. Chega junto, safadão, dá o recado, garoto, vai. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema... Até aí o cara é sincero. E agora, safadão? Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Meu amor, é domingo de manhã. Mas todo mundo tem aquele defeito. Trato todas iguais. Esse é meu defeito. E o seu? Qual é o seu defeito? Qual é? Qual é? Qual é? Quem já traiu um montão aí, bota a mãozinha pra cima. E quem nunca traiu, bota também a mãozinha pra cima. É aquele que é fiel. Não, quem é fiel tá mentindo. Se é fiel de verdade, canta essa aqui. E fiel. Ele é fiel e ainda quer ver o cara morar no motel? No escurinho! E fiel! Vai, Alisson! Tô namorando com todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. E a família Mil Grau! Tô namorando com todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Vai, safadão! 1% vagabundo. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolate e cigarrão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu lembro no outro dia do estilo Dom Juan. Grande amigo gordo. Domingo de manhã. Vem daqui presente junto com o Neneco Promoções. Saudade do seu beijo. Um dos maiores promotores de evento lá de Marituba. Alô, Neneco! Tô namorando. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Morena 3D, o nosso amigo Pinto também aqui presente. O forrozão dos namorados, valeu, hein? Vagabundo, safado e elas gostam. Só 1% vagabundo, hein? Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone mais madrugada. Eu lembro. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Pode crer. Pode crer. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro sim. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Ellison. Eu lembro e choro. You go! A beautiful boy. No time is goodbye. A beautiful boy. Não me diga adeus. Do jeito que a galera gosta. Vai. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Super Pop! Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, é só pegar a gata e dançar. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. E todos os pertinhos da Nike. Também tô aqui presente, valeu, hein? Alô, tiozinho do bar! Outra vez. Eu entendo e fui o culpado por você sofrer. E toda a galera do Forrozão. Não vai. Do Buchica. Eu Aqui presente, inclusive, esse forrozão acontece dia 18. Agora de julho, na quadra da estação. E quem toca é o Iber Vascão. Galera, é convidado. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Super Pop. Mas o quê? Vou sentir, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Sidney Martins, baby amor, tá de volta, esse tem moral aqui no Pop. Alô, Sidney Martins. Pode crer, meu irmão. Se te faz, eu enlouqueço. Coração bate no... É, você tentação. Vai de Belém. Mas tu és minha rainha. Dori Pop! O Super Pop é meu vício, meu vício. Da família Mega Rei. Fala aí, Rei, nosso amigo Rei, daí presente. Alô, Rei. Obrigado pela vida, viu, meu irmão? Você, meu amigo Marcelo, também daí presente. Valeu, Marcelo! Não é à toa, top, não é à toa, Dieguinho? Que vocês adoram o forrozão! Eita, pô! Preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência. Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras coisas. Super Pop! Do copo de cerveja com delicadeza. Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa. Mas se você soubesse o que realmente me interessa. E aí? Saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela. Fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela. Fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa. Mas se você soubesse o que realmente. Cadê nosso amigo Cássio? O Vitor? Beto Borges? O Alexandre Bruno? Se quando beija, morde a boca. Galera que veio lá do Tauá pra curtir o Pop aqui na Vigia. Obrigado, hein? Tudo que eu preciso. Seriane! Junto com o Oliver. Como faz com ela? Oh, oh, se é melhor com ela. Elite cedeu o rei da frequência. Qual frequência? Assim, ouvi falar que você tá de namorado novo. Mas é só um passatempo pra não ficar sozinha. Porque seu coração bate por um cara que sou eu. Eu, hein? Eu também soube que você até andou chorando. Maldizendo o que estou fazendo. Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu. Esse faz o quê? Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão. E você nega até a morte que não. Quem tá solteiro, levanta a mão. Sabe que eu nasci caída. Pensa em mim, que é louca por mim. Pretinho, Pretinho Pescaro. Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Galera da moto aqui na Vigia. Ô Mini, é Titã, Tormento, amigo do Boca, da CB Malvada. Era toda daqui curtindo o pop. Sei que está com nós. Fala, meu parceiro Bozo! Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Segue na mesa, e a galera do outro motivo. Abraço, DJ Alisson! Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, de novo vai. Vai. E desce até o chão, desce até o chão, vai. Até o chão, chão, chão. Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão. E as novinhas tão subindo e descendo. É Pedrinho! Olha a novinha vai no chão, chão, chão, chão. Chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Só quem tem menos de 40 vai no chão. Hoje se eu escuto uma nova, escuto de Japão. Os caras que eu tô fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada. Tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir. Eu quero é beijar. No show do sapatão. Vem a galera. Ellison. Novinha vai no chão. Desce Salvador, vai, vai. Ei, rapaz, manda um abraço, meu amigo Pipão. Rapaz, 87, pai. Tamo junto. Sucesso. Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão. E as novinhas. Olha a novinha, vai no chão. Novinha, vai no chão. Novinha, vai no chão. Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Isso eu quero poesia, eu escuto roupa nova. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada. Tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar. Um show de sapatão. Novinha vai no chão e vai no chão. E vai no chão, vai no chão. E vai no chão, e a torcida do papão bate na palma da mão. Quem torce pro papão bate na palma da mão. Na palma, na palma, na palma da mão, palma da mão. O Marista Branca. E essas? Papão da... E a torcida do leão, torcida do leão. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Vai! Remo! Se tiver alguém do Corinthians, faz barulho. Produção, joga o símbolo do Corinthians. O Corinthians perdeu hoje, não foi? Só deu Palmeiras na cabeça, meu irmão. E deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E joga o símbolo do Flamengo. Bota o símbolo do Paysandu pra rechargo. E a galera do papão, do papão. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E o símbolo do leão. Libera a luz. E a galera da rodinha batendo palminha, te valorizando e você indo até. E a galera da rodinha, para João, meu cirano, e te valorizando. Tutute. E não chora. Vamos! passando, vem! Ia! Alex Júnior e a sua primeira dama, Sara Leão, aí presente curtindo o Pop Live no Forrozão do Namorado. Batendo calminha de valores. Tem aviões sucesso aqui, o Cariri. Vai, vai. Olha o Ricardo. Bora, DJ Alisson. Bora, Ricardo. Oi novinha, oi novinha. Paredão, Manil Matos. Um, dois, três, e novinha, cê tá na minha mira. Gosto quando tu fica danada, você quica. Bora, rei! Bora, rei! Bora, virgem! Será sensacional. A galera não falha não, meu irmão. É o Pop namorar. Quando o que empina a bunda começa a tremer. Bora, negão, uma pescada amarela! Alô, MCR1! Sucesso, garoto! Será no quarto, as moças pra mim! Um, dois, três! Novinha, cê tá na minha mira. Gosto quando tu fica sentada. Você quica, tu tá perdendo a linha. Cê tá sensacional. Rebola pra... E toda a família, ficha, ficha! Tá louca, tá maluca. É desde cedo com a gente, valeu aí, galera. O Alexandre também tá aqui presente. Ele e a Camila. A do Marajó. Eu curti o som que eles gostam, o som que eles dão valor. Pop! Meninas, é pra aterrorizar na frente do paredão. E toda seleção a música.com. Ô novinha, cê tá na minha mira. Gosto quando tu danada você fica. Que tá perdendo a linha. Cê tá sensacional. Dedo na boca e mina bunda. Começa. Prepara, que o carnaval da social tá chegando, tá chegando. E eu tô... Equipe Mil Grau. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, bunda Santos ali. Mais maneiro, mais melhor. Ela mexe com a bunda Santos ali. Manda, Spike, manda. E todo mundo tá gostando de fazer o movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento. O pozinho tá lançando o toque que é sensação. Estourado na balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda Santos ali. Vai, galeguinho. O rei da brigadeira. Ela mexe o som de salinho. Ela mexe com a bunda só de salinho. DJ Fire. Ela mexe com a bunda só de salinho. E mexe, e mexe, e mexe, e mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Um, dois, três. É assim. Aí, ó. Papi. Essa vai especialmente para todas as gatinhas que gostam de dançar e ainda chama as amiguinhas. Marus, você viu tantas amiguinhas? Menina, cai aqui pra frente pra tu ver como é bom. Bota a mão no joelhinho pra descer até o chão. Chão, chão. Amiga bestão, para chegar lá no Instagram. Isso aí é CVS. Fala, Zé do Vale. essa vai especialmente para todas as gatinhas. Quem gosta de dançar ainda chama as amiguinhas. E amiga e filha, ah, menina, cai aqui pra pedir pra tu ver como é bom. Bate a mão no joelhinho e desce até o chão. Considerado do escritório, meu irmão. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite e regação. Saudade desse escritório, viu? Pra reunir mulher e filho, quando é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar, para acabar com uma seca no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, quando é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar, para acabar com uma seca no meu Ceará. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção e vê tanta fartura lá no seu sertão. Mas quando começa... Minha amiga Marlene tá aqui presente com a gente, queria abraçar a saudade de você. A gente sabe que primeiro a razão, depois a diversão, né? É isso mesmo. Sempre que ela pode, tem um tempinho lá no trabalho. Ela está aqui com a gente no show que ela dá valor. Super, super, super, super pop. Aquele abraço. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite e redenção. DJ Juninho, a vida do lavrador, consagrado, é um trabalho. Aqui presente, um abraço, DJ, pra você. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o Ferrugem, da noite e redenção. Gerente da Sky, pra vigia. Mulher e filho, como é bom falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seca no meu Ceará. Vamos lançar! Águia de Fogo. Super Pop! O Arrasta Povo! Dali Ellison! Se você quer o meu amor, tem que ser agora. Me faz um chaveiro, vem cá me dar um beijo, senão vou embora. Se você quer o meu amor, e é, Balsa? É o neguinho da pescada amarela que tá aí do seu lado, é, meu irmão? Pode curar! Você não tá vendo que eu tô te desejando pra ficar comigo. Faz isso não, faz isso não. Não brinque com desejo que mora no meu coração. Faz isso não, faz isso não. Não brinque com desejo que mora no meu coração. Se você você quer o meu amor. Tem que ser agora. Me faz um chamego, vem cá me dar um beijo, se não vou embora. Se você quer o meu amor, tem que ser agora. Me faz um chamego, vem cá me dar um beijo, se não vou embora. A lua clareou o céu, seus olhos me iluminaram a vida. Deixando louco, eu quero ir, mas não consigo. Será que você não tá bem? Que eu tô te desejando pra ficar comigo. Faz isso não, faz isso não. Não brinque com desejo que mora no meu coração. Faz isso não, faz isso não. Não brinque com desejo que mora. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você quem vai me dar na primavera as flores lindas que sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Bora, Juque. Não encontrei você mais não. O forrozão, garoto! Cartas na mesa, bom jogador conhece o jogo pela regra. Não sabes tu que eu já tirei leite. Tá chegando o fechão do Mingau em Nova Timbuteu. Você foi longe, me machucando, provocou a minha. Dias 1 e 2, Super Pop Live lá! Super Pop! Derramar meu mundo. Tamo juntos, hein? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que Mestre Oswaldo na madeira. Com sua arte criou muito. Tradição é tradição, né, bicho? Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola. Fazendo versos de por entre os becos do meu velho vaso. Dang, DJ Ellison! É o forró catuaba com amendoim. A Italita, Jack, João, o Paulo e também a Luciana. Tá todo mundo curtindo o forró dos Namorados com o Dali Ellison! São situações humanas, os momentos de nós dois, a distância e as paixões. Encontrar uma razão. Live. Hoje, como sempre, estou pensando em ti. Compositora, oh, baby. Aline Moraes está aqui presente. O Tino Pop e toda a equipe lá do bar das coleguinhas. Luiz e Valpinho dos teclados. Abraço do Hélice, do Jurinho e do Nanji Bração. São contradições humanas. Feliz e sou tão triste. As lembranças de nós dois, a saudade ainda existe. É simplesmente estou com o somzão premier. A força demolidora do Tauá. DJ Antônio toca se amar. Hoje a noite está tão linda, vem pra mim. E como um sonho bom que nunca terá fim, estou pensando em ti. Porrada nela. sentir essa vontade. Dá uma vontade de levar você comigo. Dá uma vontade de levar você. Águia. Na verdade, isso nunca aconteceu. É um mundo novo. Ê, Pitbull da Acordeon. A imensa via que isso existia. Um amor tão lindo, só você e eu. Bora, meu amigo, chama! Olha aí, ó. Cuida de quem, baby, te ama demais. Dentro de mim, você, só você. Você que achou a chave de uma moto, eu vou entregar aí a saída da equipe de segurança, que tem gratificação, viu? Comentou-se um beijo quando vem da sua boca. Você comigo. DJ Anderson. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Sobre faz um ano tô te procurando pra dizer. Hoje a festa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. O momento deve estar feliz e achando. Aí, grana de balsa! Com a gente, Arbejinho Balsa. Com certeza ele vai trazer mais como opção. Sem casa, vocês me convidam. Venha, venha, venha. E agora será que aguentava sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Esse malo lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição pra você. E toda a galera da nossa mão, você agora. Lá da Vila Nova. De um traído. Vem daqui presente. Toda a equipe Cruz Credo. Valeu, valeu, valeu. Sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Fiz de mal lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição pra moça serviu pra me machucar. Na nossa mão você agora vai cuidar de um traidor. E faça esse favor. Yeah, infiel, eu quero ver você morar num motel. Super. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Esquerdinha! É de Bragança, que presente, bora, esquerdinha! Ela sentiu saudade, ela me ligou. E por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade, ela quer voltar. E por telefone eu vi ela. E a galera da Carreginha? Ela... Super Bandira! Amor. Arrebentou geral, meu irmão. Aliás, tá arrebentando. Pode crer, hein? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela. Da mesma forma, a gente cumprimenta a galera da Carretinha Batidão. E na carretinha tá matar saúde. Sabe que deu ponto a pé inicial. Essa festa bonita, forrozão dos namorados aqui na vigília. Ela pediu perdão e eu a perdoei pra não vê-la chorar. Professora aí do prefeito. Valeu, hein? Ela diz que me ama, ela se soltou. E por telefone ela se entregou. Ela diz que vem e eu vou esperar. Pelo telefone não dá pra... E sábado, ela em Super Pop Grogodino, Chiclete com Banana, ela... no Cidade Fulia. Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De e no domingo, próximo domingo tem Super Pop. Ela chorou. No forró Nindeua. E ninguém paga entrada domingo no Pop. Todo mundo afiado. Meu mistério, estou correndo risco sério. Ei, Clay Eventos, bora pra cima, garoto! Banda Bahia. Fala, Renan! E toda a galera da invasão aí, né, Renan? Da equipe que joga na cara, ficando presença aqui no Pop Live. Pra brincar com seu sentimento e depois me arrepender. Bora, Alisson! Estremecendo as emoções, DJ Alisson! Também tá aqui com a gente. Não dá pra... Todas as meninas estão aqui no show do Pop Live. Super. Porque você não... Sexta, sábado, domingo. Se bobar, segunda, terça. Bora, Brasil! Não dá pra ser. Bora, que amo! Todo instante essas coisas você me falou. E não acreditava que eu sempre tava só. Esse papo sobre mim não tem fundamento. Vê se dá um tempo e vem recomeçar. Com as minhas fantasias, quero te amar e te fazer feliz ao meu lado. Olha o Cássio, Vitor, Alexandre, Bruno, Amonzinho, galera que vem do Tauá, meu irmão. Não dá pra perceber, meu amor. Será que não entendeu? Bora, meu amigo Bojão! Você também tá aí com a gente, Alonjinho! Você sempre... Bora, meu amigo Ney! Cascada Amarela. Forrozão dos namorados e assim, e assim. Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.